mandando Jack pra estrada agora. Já que tá estressado, boss resolveu lá fora. Mas primeiro a tequila que nós adoramos. Penso numa sou famosa que me ama, essa senhora. Esse teu olho vermelho e essa tua bunda gigante combina com a minha cama, bora lá o quanto antes. Você veio aqui sozinha, deve tá aí adiante. Pra te eu tiro meu chapéu e me passa esse microfone. É melhor você se cuidar, que existe o perigo, ô garota. As esquinas da city são iguais a esse bar, perigosas e loucas. Deixa que eu posso te proteger, deixa que eu cuido de você. Mentiras, verdades são pontos de vista, então deixa acontecer. Meus dedos queimaram com os acordes do violão. É bom que deu um tempo a mais para eu pensar na minha vida. Eu que já me sujeitei a cada situação. Prometi pra mim mesmo que vou vencer essa corrida. Caiu no meu papinho e veio conhecer minha haste. Tô sempre um tom abaixo e nem uso capotraste. Eu queria ser o capô e ela me chamou de traste. Me deu tapa e me beijou, acho que isso faz parte. É com maldade, tô cansado dessas neuroses com pouca idade. Esforço tem de sobra, faltou oportunidade. Te conheci noite passada e já tô com saudade. Não sei se o nome disso é medo ou é lealdade. Vontade eu tenho é de pegar uma pala e ir pra estrada. Mas eu só tenho uma bike, bem já é melhor que nada. Confiar no meu taque da minha melhor tacada. Pedir um quarteirão, escuta as L chaca. É melhor você se cuidar, que existe o perigo, ô garota. As esquinas da city são iguais a esse bar, perigosas e loucas. Deixa que eu posso te proteger, deixa que eu cuido de você. Mentiras, verdades são pontos de vista, então deixa acontecer. Gostaria de propor um brinde à nossa vitória, à nossa melhora e a essa moça formidavelmente maravilhosa que tá escutando. Nós que domina a cidade, isso é verdade. Tô construindo meu império à base de rima, com o nome nas esquinas e no underground. Fazer o que se nós nascemos, meu parceiro, diferente. Eles acham que é fácil, mas ninguém entende o peso de ser desprezado por gente da gente, por usar a mente de uma forma imprudente. Que essas almas pensam que podem nos conseguir. Garoto, eu não falo sério, eu sou MC. Onde ninguém olha pra nós, eu como tio Piauí. Com a métrica mais louca em que você já viu. Talvez por isso que eles tenham tanto medo daqui. Minha história tá sendo escrita totalmente de free, com isso que vamos conquistar todo o Brasil. Fazemos a diferença desde sempre aqui. Isso que nos diferencia desses imbecil. Vai! É melhor você se cuidar, que existe o perigo, ô garota. As esquinas da city são iguais a esse bar, perigosas e loucas. Deixa que eu posso te proteger, deixa que eu cuido de você. Mentiras, verdades são pontos de vista, então deixa acontecer. But